O C3 da Força Aérea, na perna do vento da pista 1-0, mantendo agora 1.500 pés. Reporte visual com o mesmo na final da 1-7. Valeu lá com o mesmo, o 08. Leão 08 será avistado, livre pouso, pista 1-7, vento 070 graus, 89. Tudo com 1-7, 08. Que 98 no 1, precisa? E o 98 no 1, prossiga. E o 98 no 1, na escuta. Zero pela direita, autorizado, linha 04, reporte reinterceptando a perna do vento. Autorar reinterceptando 04. Sinal da 1-7, 08. Confirmando livre pouso 1-7, vento 070 graus, 89. Tudo pelo 1-7. Zuno 99, bom dia, prossiga. Nove oito no um, prossiga, controle Salvador na escuta. Juliette, eu estou indo táxi até o ponto de espera da Oscar, hoje a gente está no 0-4. Nove, bom dia, prossiga. Prossiga? Depende do solo, um e uma do cima uno, informa que estamos sem uma pista. Decimal 1. Região 08, solo aos 5-5, tá que autorizado, reporte premiação da Taxi Oscar. Mike, até o quilo aguarda pro rebote. Mike, até o quilo aguardando. E o 98 no 1, prossiga. E o 98 no 1, Salvador, opera visual, pistão no 0, vento 070 graus, 9 nós, ajuste no 0, no 4, controle Salvador, opera em 1119, decimal 8, a torre 1118, decimal 95, temperatura 29, hora certa 1056, informa o pistão no 0 operando em toda extensão. Já fala do pátio? Mike Hotel Kilo está autorizado o reporte da remota para a posição meia dúzia do Rationo na escuta permanente, reporta ao término. Autorizado Mike Hotel Kilo na escuta permanente. A palavra Mike é cobrida quando se aproxima do pouso. Pronto. Já a Juliette está pronto para ingresso. Pressa ali, mantém cabeceira no 7 Lima, Serra Juliette. Guardião 08, após a passagem do tráfego, está ingressando, libere na Oscar para o pátio 4, Guardião 08. Limpo 04, reporte pronto para girar base. Prepara pronto para girar base, 04. 3-4, chama o centro do exercício, 1-2-5, decimal 4-5, alterna 1-2-6, decimal 8-5. 5-4-5, 1-2-6, 8-5, obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Pronto para girar a base, 04. Pronto para a torre? 04, pronto para girar a base. Autorizado base, pista 1-0, reparto no final, olímpico 04. Autorizado base, final 1-0, reportará 04. Cliente 08, o Lima e Serra Juliette mantém a posição na cabeceira na 7. Região 07, no escudo da torre. Região 07, confirma a gente nos últimos precedências. Tio Guardião 07, prossegue para o ponto de espera da Oscar aguardando novas instruções. Papa Alfa, Charlie Mike. 014, para grupo de Zulu, será decolagem com proa norte. A 1007, o transponder padrão aguarde para decolagem. 5. Está travado no 04. Salvador, o portil azul 2796. Papá, o meu Mike é com o Vitor, serviço radar encerrado, frequência do seu coordenador. Região 07, dependente de condições de decolagem com o Pronorte, sem interferência com a final da 10 e sem interferir com a aeronave alinhada na pista 17. Sim, presente autorizado em decolagem com o Pronorte, usando 090 graus e 19, Guardião 07. 0, pistão no 0, operando em toda extensão. Agora 07 para o sol, orientando para o noroeste. Guardião 07, decolou ao 1011, confirma a autonomia? 12h40. Este autonomia aguarde transferência ao Guardião 07. 07. Lima Serra Juliette, autorizado de decolagem em sessão no 7, vento 090 graus, 89. Guardião 07, confirme a radial e a distância de Maeli. Maeli, 126 milhas de Salvador e radial 340. Sim. Já presente, Guardião 07, chama o controle 119-8. 19-8-07. Olimpo 04, ao atingir o 1500 pés, curva à esquerda, rebaixa através da torre. Para atingir 1500, curva para a Palma do Vento, portal através norte, Olimpo 04. Colado da Montanha 507 AGL para a maioria e na sua escuta. Guardião 07, condições visuais, direto Mairi, quando possível, chamado de Sanzo. Permanente. Marcia Juliette. Amém. 2796 autorizado, João Pessoa, nível 170, via Golf 677, decola da 10, após decolagem curva esquerda, na saída, Conde. Transpondo 5133, controle 119, décima 8. Autorizado, João Pessoa, 170, via Golf 2796, cotejamento correto, chamo pronto para o pushback acionamento. Deixa a parte na outra. Guardião 07, confirma a 503 até o destino? 2-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0- Guardião intenciona 197 a 5.1, por favor. Entre Guardião 07, livre 1.000 pés. Levar no centro com mil, Guardião 07. Passou de Salvador aqui na Carlos, bom dia. Chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10094, passando identificação. Mariana Mari, para 050, 14, 0. Alinha em manutenção no 7. Estamos de voo na prova de TAP? Sim, pode voar até 2 no 63 no 2. Você vai tirar de TAP, número 1 na aproximação. TAP então, voar no 63 no 2 do canal. Alô, Salvador, Mike Hotel Kilo, reporta término do rebote, bom dia, graças. Gente, Mike Hotel Kilo. Eu não estou achando a minha 3 de novo. Estamos na final do 0, baixado, travado, limpo, 04. Olímpio 04, utilizado até que eu limpo, filha de cima 0, vento 090, 0 graus, 89. Utilização permitida, pistola 004. Para a decolagem? Pista 17, vento 080 graus, 8 nós. Passa o Salvador para visual, vento 04 graus com 3 nós, temperatura 25 graus, NH 10014, usando procedimento de aliança feita, pista 10. A partir do 20, informo que a pista será deslocada 380 de metros. Ele é assim, um glide. E o 9811, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 014. 060, sumida 2. Bem, e repassando através norte da 2. Aqui 2500, portal através norte, 04. Agora foi, voltar tá aí. 208, mantém as condições visuais com retorno axé, reporte e fora da barra. Repassar a fora da barra, 08. Tango Lima, Terra Juliette, chama centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 25, 133, 25, Lima, Terra Juliette. Thank you. 2199, bom dia, sendo identificação, chegada Mari, deixa para nível de voo 070, ajuste no 014. Já pode reportar no final 04. Pastor 32. Salvador opera visual, pistão no 0, vento 070 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1 no 0, 1 no 4, temperatura 29. Controle Salvador, 1 no 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 9, 5, para certa, 1 no 1 no 0, 9. O pastor 32 está pronto, cópia? Pastor 32 autorizado. Recife nível 090 via Golf 677, decolada 1 no 0, após decolagem curva à esquerda na saída Conde, transponder 0260, controle 1 no 1 no 9, decimal 8. Pastor 32, só confirmando a decola da cabeceira 1-0 da interseção. Olho 04, cheque 3, realizado até que remite da piscina 0, vento 090 graus, 89. No final, baixa do travado, 3 ataque emitido no 0, limpo 04. O socorro remeteu aos 1-3, mantenha para o hotel 1.500 pés e após curva à esquerda, reporte no Salvador Norte da Torre. Hotel pronto, 1.500 pés, curva à esquerda, hotel através norte, 04. Pastor 32 está autorizado, táxi, reporta na táxi em hotel. 32 está funcionando no hotel. Espera com curvas à direita, aguardando instruções. Gente, posição lagoa, com curvas à direita, aguardando instruções. Estadio 08, presente a sua coordenação. E o 98 no 1, deixa para 3 mil pés, ajuste no 0 e no 5. Para 3 mil com 1.500. Vou 2, 1 no 99, deixa para nível de voo 050. Comodoro no 092, bom dia, descendo para 1.502, bom dia, chegada Mari, deixa para nível de voo 060, ajuste no 0 e no 5. 060, solicita, se possível, o RNAV 10, na Prodo Serra Vitor 366. 1092, aguarda autorização do procedimento RNAV, mantém inicialmente a chegada a Mari. Sim. Flávio operando, o Flávio estará operando até o 20. Está a sim. Autorizado o Serra Vitor 366. Este inicialmente para 4 mil pés. Para 4 mil pés, Serra Vitor 366. Aqui. Canal 6312, contato final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 2395, obrigado, próximo, mantido. Mantido, mantido. E 9819, deixa para 2010, ajuste no 095, autoriza o final do procedimento, ele é 78, assiste no 0, está estabilizado. Já está estabilizado, 9819. Bom dia, para informação, o PT da Força Aérea realizando esferas à sua esquerda, não interfere com a aproximação. Livre ponto, piscina 0, vento 090 graus, feito 9. Resposta, capoeira 10, 6312. Mal, o céu chame a torre 118, decimal 95. 118, Aero 2733, confirme isso, setor de sobrevoo. Sente, Força Aero 33, aguarda. Comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, comandante, Força Aérea 2733 está pronto para cópia. 2.6 vão ficar do hotel. Não. Vamos para cópia. 6. 1.3.1, controle 1.9, decimal 8, torre 1.8, decimal 9.5. 6.9.8. Qual é a previsão do tempo de espera na posição da rua? Estou com os dois ali, não tem a partir do hotel. Confirma o PLB. Os dois ali, não tem a intersecção hotel. Estou pronto para o táxi, Força Aérea 2733. Já assinou o procedimento, chame torre 118, decimal 95. 18,95, aí. Dar 50 para o 2 63, 12, táxi via Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, para o 01, 63, 12. Pode manter velocidade mais? 1092 livre. Sim, 09. Sim. Leitor Nacional, vai estar travado. Uma milha de fibra. Sim, 9811, livre pouso pistão 10, vento 08, 0 graus, 99. Tem livre pouso pistão 08. Quem na 181 e qual você funciona? 0 deslocada 380 metros. Ciente, deslocada 380 metros. Eu registro 04, tem a previsão de escala na posição na bolsa? Pois 199, autorizado o procedimento da aeronave, a participação do trânsito é 366. Autorizado a aeronave, a porta 366, do original lado. Eu espero da Oscar aguardando. Azul 2796, no Pátio. Azul 2796, acorda na coisa de Paulo, chama pro táxi. Esse coach, reporta, táxi, 2796. Uno, aguarde pela decolagem. 2309. Informo. Outra aeronave na, já na Taxiway Hotel. Eu sou na Aeronave 5. 7 Tango Tango, prossiga. 1092, após o TAP, autorizado o serviço 366. Após o TAP 366, já não sei, obrigado. Número 1, eu preciso realizar uma decolagem com o controle 5, 0080 graus, 89. Ação a 1 hora, a 10 mil com 2, 0080 graus, 15, Boeing 737. Reduzindo, já está os dois. Linha 98, 11, solo ao 23, direito, solo 1, 21, decima 1. 21, Região 01, descolou aos 23, farol de Tapuã, transfere com o de 1, 19, decima 8. Castor 32, autorizado alinhar e decolar de forma 0, vento 070 graus, 89. O 2199, complexo final do procedimento, chama torre 118 do Sol 95. Complexo 2195 do 2199. Estão no 0, via Pátio 3, Pátio 1, Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste 10, 15, informo cabeceira 10, deslocada 380 metros. Aqui é Pátio 3, lado 95, cabeceira deslocada 1795. Oceira 2733, chame a Torre 118, decimal 95. Rio 989, está aqui hoje. Rio 989, autorizado. Quilo, atento ao sinalizador. Quilo, atento ao sinalizador, Rio 989. Estou na da pista 1-0, para ingresso no circuito, chame Torre. 118, decimal 95. Lima, mais fácil. Entre 359, a sua investigação, chegada a ponto, deixa para nível de voo 050. Ajuste no 095. Ok, chegada a ponto, desce para o 050. O 359, vamos 092, assuma a navegação, autorização a Vito 372, a porta estabilizada. Direto 372, a porta. O canal reduziu. Controle Salvador, muito bom dia. O avião 01. Avião 01, mantenha-se em condições visuais, 107, litoral sul. Será condições visuais, 107, fica da mão de controle no litoral sul, 01. Azul 4299, preparada a Eulia da Motiva, número 2 para cópia. Pista auxiliar, não interfere com o fundo. Segue trem, livre ponto pista 10, vento 090 graus, 109, cabeceira deslocada, 380 metros. Segue você deslocada, é do helicóptero, baixou entre a volta, olhar o posto, voo 2099, pista 10. Torre Salvador Motiva, azul 2799, ponto de espera da 10. 2796, mantém o ponto de espera. Mantém, só para confirmar, quando autorizado o ingresso é via Charlie? Ah, sim, via Charlie. Gente, você é do 733, mantém o hotel. Gente. Foi Salvador 0092, a 2 milhas.3 do 372, baixou e travou o visual. Lima, Mike Fox, pouso pairado, cabeceira no 7, vento 080 graus, 109, aguarde para o táxi. Pairado na 107, aguardando. Lima, 1092, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Limpo 04. Prossegue para a perna 200 da pista 1-0, guardando instruções para girar base. Limpo para a perna 200-0, guardando instruções para girar base. O Mike Fox, condições de táxi abaixo em altura 045, sem interferência final 10. Alfa, Tango, Tango, tá pronto para cópia? São de 11 horas, 7 milhas. Fazendo circuito na pista 1-0, mantendo no 1.810.3. Passou 3-2, ciente. Agora a 2.510 já. Conquista nível 105, decolada 107, após decolagem curva direita no corredor Axé, restrita a 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5140, controle 119, decimal 8. O fim do 199? Turbulência leve na curva final sobre a pista. Alfa Tango Tango, só confirma o PLB. 04, chame a torre 1-1-8-9-5. para o acionamento. Salvador, Gol 2199, confirme o que o senhor viu na pista? Ah, foi só turbulência leve na curta final. Ciente, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Gol 2199. João 01, na escuta. Juliette, Serra Tango, aguarda número 3 para cópia. Na escuta. Ah, meu Mike é com o Vitor. Mantenha-se condições visuais do nome do pé, a gente não vai no 5 na prova do Pará de Tapuã. A passar a descida. Lito 04, abaixo para girar a base. Passando para girar a base, 04. Decola da 190, após a colagem curva à direita na saída da EULE da Mótipa. Transponder 5152, controle 199, sinal 8. Ajuda o sétimo de linha, prossiga. É, autoriza a linha EMC da 190. Negativo, mantém o ponto de espera. Mantém. Azul 4299, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento do gate 02. Paulo 092, livrou, bom dia. Execução, 0, reparte na final. Reparte na final, 04. A foto do tango, táxi via pista, reparte livrando na Lima. 05. Alfa Juliette, 05, 092. Sim, frequência de coordenação, terra grossa. Mike, confirme destino? Toda essa fala, destino 015. Mike, confirme, Mike, sim, te aguardo mais um minuto pra cópia. Metro, saque 30, autorizado saque emitida, piscina 0, vento 110 graus, 119. Autorizado saque emitida, 110, sim, te dá, piscina deslocada, frente pouso baixado, travado, 04. Tango, novembro, Oriente, Mike, só confirme o senhor conseguiu ouvir o Otis? Sente o novembro, Oriente, Mike, confirma se eu estou sobre voo? Novembro Yankee Mike, informo que Aracaju estará aberta a partir das 1400. 32. Ok, sim, passou 32. Solicita ativo final 070. Se manter a nível de 070, passou 32. Ok, passou 070, graças. Bravo dentro, chame só 1, veja no sinal 1. Bravo 10. 27, após o D3 da Força Aérea, autorizado a alinhar e no jeito só 1-0. Após o D3, a linha mantém, 27, 9-6. Juliette, Bravo Delta, está autorizado Pátio 1 até o Pátio 3. Autorizado Pátio 1. TAC é com Vitor 2, para 500 pés, ajuste 101, 5 reporte no Traverso do TAC e Picoatu. Reportará no Traverso do TAC, mais a correr. 4, mantenha proa até 1.500 pés, após curva esquerda, repartindo através norte da torre. Mantenha proa 1.500 após esquerda, reportar através norte, 04. Zulu, decola da 1.7, após decolagem curva à direita no litoral sul. A 1.000 pés, transponder 0146, controle 1.19, cima 8. 2.000 pés, autorizado LSM 3, sem o glide, apontamento autorizado, 3.8.4. Aqui é a Covito, da presença de posição, chame torre 1895. Ajuda 796, Ponte 3 da Força Aérea, mantendo 1.500 pés, agora ingressando na perna do vento da 1-0, não interfere com a decolagem. Livre decolagem 1-0, vento 090 graus, 129. O mais recovido da presente prossegue para cruzamento da pista 1, cruzamento da final da pista 1-0 e reporte para girar base pista 1-7. Brasil, está chegando o cruzamento e reporta pisando isso e gira para Tango Juliette Serra Tango, tá pronto, cópia? Juliette Serra Tango autorizado, Serra November Tango Foxtrot, nível 1-0-0, decolada 1-7. Após decolagem, curva à direita na saída coral. O transponder 5567, controle 119, cima 8. 090 graus, 129. Direto, Serra Tanco, eu tô geométrico correto, confirma a parte pra ver. Controle 119, cima 8. 2796, mantém proa, chama controle, 2796, bom dia. Olimpo 05, a presidente prossegue para a posição Lagoa e mantém esferas aguardando. Olimpo 04, posição Lagoa. Passa 1.100 pés na... onde? Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via, saída Conde para o nível 170. 7967, mantém o perfil 170. Passando o tango, decolou aos 37, controle 119, decima 8, para o Itapuã. Tango. Agora, chefe, respeito 1.000 pés até o farol da barra. Controle 119, decima 8, aciona 0122. Está pra gente, pode iniciar subida 105, está liberado os corredores. Alfa Tango Tango, mantenha a corredora, Shell, no meu pé, você pode parar da barra. É no carro. Gente, mas se você mais que decola de imediato, a gente trocou. Informa o César 402, agora decolou da pista no sétima, sendo subindo para 1.000 pés no corredor Axé. É presente livre de colagem imediata, vento 100 graus, 119. Chegando, prossiga. Estranamente sete para a toa em 118, estou na terra. Recife, Lima, partiu autorizado, 270 Recife, direto Aracaju, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Pucajama, Aracaju, controle 1-1-9, decima 8, aciona 5-1-7-1. Tá bom, obrigado. Dominique Mega Sena por conta de táxi. Maníaco Vitor avistado. Reporte na final do sistema 7. Sim, Mike, prossiga. Ok, então eu já presente, né? Até que a gente vai iniciar lá, aqui até Chaparica, faz o CCC, essa viatura. Este, Mike Wolf, Mike está visual com o tráfego 12 horas, 3 milhas, exatamente mantendo o nome do teste. Aqui, ó. Mike, confirme o descanso aqui, viu? Isso o quê? Voo. Mike Golf, Mike, confirme o voo. Vou fazer um sobrevoo agora aqui no litoral, aqui às 10 após Caparica. Vou seguir direto para Sapiaçu. Gente, Mike Golf, Mike, reporte no farol da barra. Ok, camarada, vai no farol da barra, Mike. Estou pairado, vento 0 graus e não pode nós. Mike, ele pouso na cabeceira no 7, já livrando na Oscar, Mike, é tudo. E a minha última relaxa para o táxi. Tchau para a sua mesma diferença. Espera com aproximação. Pista, cabeceira, pista pista 10, última cara 330 metros. Livre pouso, vento 100 graus, 119. Livre pouso, na deslocada na 10, vento 8, Vitor, considere o solo 4-1, a parte A, frequência livre. Então, comando bom aqui, o gol 2-1 mais ou menos, poderia confirmar a temperatura? 2-1, temperatura certa 3-0. 3-0, obrigado. A gente repartiu com a atmosfera da parte de da Oscar, hoje o chão 5. Sobre informação sobre modulada para o controle. Prossiga, passou 3-2. Se manter no nível de voo 090, passou 3-2. Tango Tango, vibração de ponta na nível 105, confirme seu estimado de ponto. Do vento da pista 10. Já está pegando o vento da 10. Bom dia, Alfa Mantenha, Juliette. Alfa Mantenha, Juliette. 733, autorizado decolagem pistão 0, vento 090 graus, 12 nós. Vento decolagem pistão 0, 2733. Ingressando na perna do vento 1500, Olimpo 04. Olimpo 04, mantenha a perna do vento e aguarde para girar a base. Será a perna do vento, aguarde para girar a base. Se possível, coordenar com controle após a remetida, uma vetoração para o ILS. Assistente será coordenado, o Olimpo 04, representante autorizado base, que está na 0, reportando a final. Na final 04. 2733, decolou 45, mantenha 1 no 1100. Reporte na perna 200 da pistola 0, para informação, o P3 por série, mantendo no 1500, também realizando o toque remetido na 90. Afirma, perna do vento, 1010, na 90, 2733. Se ela está com a coordenação, perna 20, vai ter um lugar circuito na 1010, para não interferir com o tráfego do P3, ok? Sim, isso, o passeio do P3. Mas confirma o tempo estimado de voo. Voo total 20 minutos, confirma? 20. Quem não era nosso chamado trânsito? Chama mantém a posição na cabeceira na 7. Olimpo 04, autorizado para que remetida pista 10, vento 10 graus, 12 nós, cabeceira de locada 320 metros. Informo que após a nova decolagem, mantenha para outra até 2000 pés, aguardando transferência. Autorizado para que remetida pista 10, centro cabeceira deslocada, para que remetida final baixa aprovado, paciente que após mantenha reta até 2000 para coordenação via dessa, isso aí, Olimpo 04. Falei, nosso belo, torre na perna do vento 10733. 3360 pela direita. Afirma 360 pela direita, 2733. Esse está no passeio, mantenha a frequência 12345, chame o controle na 20ª milha. Confirma se eu estou de cabra. Guarda para cópia, Juliette, Papai Romeu. Autorizado no 7, 1-0-0 graus, 1-2-9. 2-7-3-3, ao finalizar, 3-6-0 e ingressa na final da 1-7. Afirma, ao finalizar 3-0, ingresso na final da 1-7, 2-7-3-3. 2-7-3-4, limpo, secou a MET 1-4-8, 2000 pés, controle 1-1-9, decimal 8-0. 1-2-9-8-0 graus. Salvador, muito bom dia, Olimpo 04. Olimpo 04, suba a MT 2000 pés, pela proa, aguarde vocês para o procedimento elétrico. confirma, antena Foropa 2000, aguardando vetores, 04. Risco, decola da 107, após decolagem curva direita no corredor Axé, a 1000 pés. Transponde ao 0122, controle 119, decimal 8. 00 graus, 109. Após toque emitida, curva direita e cruza final da 1022. Está livre para carro da FM, 7733, após a emitida, curva direita, cruza final da 1022. 119,80. Gente, Julio, tipo Papa Romeo, cotejamento correto, confirma o PLB. 02 para o acionamento Pax, torre 118, decimal 95, ajustando 015. O limite é para uma mistura proa por 3 minutos. Esquerda proa norte, limitado por 3 minutos, Olimpo 04. O 2196 está pronto para cópia? Pronto, o 2196. O 2196 autorizado com seguro, nível 360, via Upero Whisky 50, após ser conformado do plano. Decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída da EL, Lida, Bidev. Transponde 5404, controle 119, decimal 8. Autorizado por seguro, nível 360, eu fui 50, decola da 10, curva à direita, da EL, Lida, Bidev. Tração 5404, controle 198, bom. 2196. O 2196, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Já pronto, vou deixar bem. Solo gol no 095 para autorização com fim, posição 5, formação Delta. Voo no 095 autorizado com fim, nível 360, via UPZulu 21, após ser conformado do plano de voo. Decola da 10, após decolagem curva à direita na saída A, por transição Elefa, transponde 5147, controle 119,8. 095, confim 360, autorizou 21, rota, decola 10, direita, árvore, Elefa, 5147, 19, 095. Corona 095, cotejamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento no gate 05. Obrigado, já. Jogo, chama do, ação, flexão. No 7 Lima, a linha e mantém no 7 Novembro, é em mais. O 2 para cópia. Novembro, é em mais, ingressa na pista no 7, taxia até a carteira 35, libera na Lima e chama 121, decimal 10. Número 3 para cópia. Viet, Bravo, Delta. Mantenha a Azul 4299 decolou 52, 1198. 14198, no final de semana. Juliette Bravo Delta. A linha, carteira 0380, 0 metros locado, decolagem autorizada, vento 110 graus, 139. Bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato com a data de decolagem, suba via Bael para o nível 340. Ok, autorizado via Bael 340. Azul 4299, mantenha a proa até 3000, após estar autorizado